Victor Romeo 101, clear the alert for an approach to runway 10, report established. Wind Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste no 0, no 3, bom voo. Dia Papa Anjo, está agora sua vetoração sequenciamento de tráfego número 3. Mantenha presente pro limitado pelo curso do localizador. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 na 3. Desça para 6.000 pés. 6.000 ou 3.2? Um abraço. Patrulha de Salvador, muito boa noite. Torcendo a 6303, passando 1500 na Dael. Eita. Pode voar, Dael, senhor? Boa noite, 6303, contato com a dana decolagem. Suba para nível 360, autorizado direto líder. Direto líder até o 360, Torcendo a 6303. É, 3-1-3, copiou o controle? Copiado, direto Leda, subindo para o 360, o Xanemi 3-1-3. Está 3178, desça para 5.000 pés. Firmo, permanece no 0-1-3. Complete left for approach runway 10, contact now tower 180.96, correction, 905, 180.95, Bravo Victor Romeo 101. Bravo Victor Romeo 101, clear for the approach, 18.95, bye-bye. Salvador Tower, good evening. Delta, Bravo Victor Romeo 101 established 8 miles, runway 101. Good evening, Bravo Victor Romeo 101. Where is the landing gear, Dow and Lux? Negative, call you. Report to land. Report ready to land, very well. Bravo Victor Romeo 101, landing gear down and locked. Bravo Victor Romeo 101, clear to land runway 10, wind 030 degrees, 5 knots. Runway 10, clear to land, Bavarian 101. India Papa Oscar, razão de descida? India Papa Oscar, razão de descida? Da 3178, desça para 4.000 pés. Foi Salvador 3305, estou esperando a 10, está pronto, desloca a adaptação. Boa noite, 3305, ok. Altura 31178, desço para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-ray, forma estabilizada. To the right, taxi via Alpha, Kilo, until 8.3. To the right, taxi via Alpha, Kilo. Ele já não fica nem decola, se está bem. 120 graus, 4. Além de decola na 10, check your next question. 63013. Alternativa 1251. 251, desculpa. 6313. Interceptando o fluxo de Papa Oscar, lanceira 2000. Bem, comprei o sinal ILS X-ray, pistola 0. Aguarda a transferência de comunicações, Papa Oscar. Completo final, chame turno 8, decimal 95, por favor. 1208, obrigado. 3178, baixou e travou? Baixar travado de novo. Maravilha, sou autorizado, pista 90, 24. Salvador, boa noite. Mais uma vez, 3305 na sua escuta. Boa noite, 3305, contato radar na decolagem. Recife solicita, se tiver condições, uma proa com meu foco 08. Afirmo, uma proa agora. É paparão, acho que chame turno 8, decimal 95, vou pôr. 18, 95, tá? Salvador, hoje é Paparosa. Hoje é Paparosa. Bom dia, Paróquia, estabilizado localizador. Bom dia, Paróquia, pode passar o terreno, baixar o trabalho. Conta da baixada do trabalho. Zero, três, zero graus, cinco, nove. Na 78, solo 23, taxi via Alfa Juliette, remoto 1-4. Alfa Juliette, remoto 1-4. Via Popósica, pouso autorizado, principal 1-0. Vento 20 graus, 5 nós, check 3. Via Popósica, solicito cancelamento, isso aqui para visualizar o 1-7. Passe para a direita. Gente, só no modificado 1-2-4. Curva esquerda, reposto nacional da 1-7, estabilizado. Contra a nacional da 1-7, no parou. Aracaju, nível 210, decola da pista 10, primeira curva esquerda, sai da Puca, já não pode ir no direto. Controle na 20, decimal 8, transponda 5425. Vai direto, acelerando 5425, 2208, também 224, direto. Na 1-2-4, primeira curva é a esquerda, cumpre o perfil da saída Puca, após Puca voa Jama e após Jama sim direto, Aracaju. Ah, ok, então, primeiro que eu venho, porque tem conforme a saída da Puca, Puca, Jama e Aracaju. Para o Pushback acionar. Dá o 1-7, vem aqui para a paróquia. Vem para a paróquia, 20 graus, 4 mais. Estou autorizado no 7, para a paróquia. 4? Ah, sim, 4-4. Sim, já autorizado o backtrack, tudo. Já autorizado o backtrack, para a paróquia. 3305, chame agora centro Recife. Em 12545, alterno 2855, voo. Ok, 545, a outra é 2285, é isso? 126-1285. 268. Ok, obrigado, bom trabalho pra vocês. E bom voo. Ele não está assinando, pode ficar disponível agora. Oscar, boa noite, abraço. Valeu, cara. Queria ela estar em casa, né, mas... Resposta no ponto de espera, ficou lindo. 895 no ponto de espera, 1003 na ajuste, na 224. boa, Bachelet. 40 graus de horizonte. Circulou 3, né? Chamando 0209 no voo. 0809, cara. Salvador, Chanel 6224, na Fuca. Chanel 6224, contato radar na decolagem, suba para o nível 210, mantenha o PC da 3 da Fuca. 210 subindo, mantendo a Fuca, 6224. Alerta 3600, desça para 2000 pés, ajustado na 013, autorizado chegada a mais. 2000 pés, chegada a mais, ajustado na 013, tanto 3, 600. Saranha 6224, chegue agora a centro Recife, 12545, aperta 2005, por favor. 2595, aperta. Falou 2085.